encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração, queria dar o mundo, lua do meu sertão, seguindo no trem azul. Toda vez que for assobiar, a cor do trem é da cor que alguém fizer e você sonhar. Não faz mal não ser compositor, seu amor valeu, eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer se viajar contigo. Mas não sabe muito bem como vai dizer.